vamos atribular. Tem braços, cama, red, as potência pra constar. É hoje que as moedas tá de cima. A firma é forte, só quando os correria. Se liga só, parceiro, respeito os vagabundo. Esse é meu mundo, tendo verdinho, tem braço, tem tudo e não me iludo. Com o que passa na televisão, porque isso aqui não é novela nem filme de ficção. Preste atenção, quando nos prevo vê nós constar. Escamos até umas horas, hoje vamos atribular. Lança perfuma que é mato, muitos viajam, vão ao céu. Cuidado com as correrias, com os becos, o céu. É hoje que vamos atribular. Vindades, cama, red, as potência pra constar. É hoje que as moedas tá de cima. A firma é forte, só quando os correria. É hoje que vamos atribular. Vindades, cama, red, as potência pra constar. É hoje que as moedas tá de cima. A firma é forte, só quando os correria. Pras mina que curte um beck queimar. No frevo que rola, cachaça que dói. Na dente das donas que bebe e que fuma. No meio do frevo, essa loucura. No meio do salão, começa a função. O mano que vende fornece ilusão. Na busca do ouro, só acha cifrão. Armadilha, maldito que mata de mão. Dinheiro que envolve, provoca as mina. Por causa de roupa e golpe farinha. No frevo comanda, figura que vi. Você tá no gueto e vira rainha. Vem que a noite aqui é cabulosa. Dinheiro cobiça, sexo e droga. Nos graus que toca na CCC. Queira malícia, queira problema. No baile rola, altas lombras. A cobrança é a mil. Vem de pistola de oitão, conta 12 e fuzil. Os armamento é pesado, não dá guela pra otário. Zé Ruela, talari, fala demais, entra no ar. Respeito aqui é dado pra quem é respeitado. Enquanto houver safado, político engravatado, o crime mostra a cara e o sistema é cobrado. É hoje que vamos atribular. Tem braços, cama, red, as potência pra constar. É hoje que as moedas tá de cima. A firma é forte, só quando os correria. É hoje que vamos atribular. Tem braços, cama, red, as potência pra constar. É hoje que as moedas tá de cima. A firma é forte, só quando os correria. Frio, é só curtição, eles faz dolinha, cadê o cartão? Escama da pura, uísque, cerveja, cachaça na mesa. Passando princesa, com os mano firmeza, é só diversão. Por cento na noite, vira o patrão. Não tem jeito não, é nós os bandidos. Tipo marciano, vulcano verdinho, puxou a carteira. Tá feita carreira, hoje essa é só cheira, capital tá cheia. Só mano firmeza e mina da hora. Rap nacional, nossa feia sonora. Só que apavora e é som de drão. Vamos atribular. Tem braços, cama, red, as potência pra constar. É hoje que as moedas tá de cima. A firma é forte, só quando os correria. É hoje que vamos atribular. Tem braços, cama, red, as potência pra constar. É hoje que as moedas tá de cima. A firma é forte, só quando os correria. É hoje que vamos atribular. Tem braços, cama, red. É hoje.